E com vocês, um Realcast. E aí, pessoal do blog O Real Hora, aqui é Thiago Amorim e eu nunca fiz um Beholder. Droga. Nunca narrei um Beholder. É sempre uma decepção. Yo, eu sou o Juninho Quinol e eu já morri tirando um no dado. Eu sou Real Feitosa e o improviso é a melhor arma na hora de jogar um RPG. Cara, ainda bem que não é na hora de se apresentar, né? Porque... Na hora de apresentar dá merda. Dá merda mesmo. Eu esqueci as palavras, eu travei aqui. Então. Vamos falar sobre nossas histórias, cara. Como foram nossas mesas, como a gente começou no RPG. Personagens que a gente não gosta, mestres que a gente não gosta e que gosta também. Abuso sexual? Não, não vamos falar sobre isso. E é isso aí, cara, finalmente saiu sobre RPG, a gente espera falar muito sobre esse tema, não só sobre histórias, mas a gente pode falar de sistemas futuramente, e vamos ver o que é que deu. Então, velho, Como a gente foi iniciado nesse mundo louco de RPG? Como a gente foi descabaçado no mundo... Quem é que botou a gente nessa, cara? Nesse mundo de fantasia e perdição? Cara, era na época que eu ainda morava no sul do Piauí, cara. Tipo, faz muito tempo. Acho que era 2003, 2004. Eu sei que chegou um amigo meu de São Paulo com... Eu não lembro direito, cara, porque faz muito tempo. Eu acho que era o AD&D que ele tinha trazido, uma caixinha vermelha do AD&D. Porra. Acho que naquela época era o 3.0, era, não tinha nem o 3.0 ainda. Era o 2, né? Eu acho que tinha o 3.0, não tenho certeza. Ah. Mas ele chegou lá, cara, naquela parada e com os dados e naquele interior de merda, não tinha nada parecido assim, cara. O máximo que a gente conhecia de jogo era de videogame, de Nintendo, de PlayStation 1. Esse meu amigo, ele já era, tipo, ele era meio estranho. O pessoal achava ele meio estranho. Não achava ele estranho, não. Eu achava ele legal. Porque ele era guitarrista e o pessoal chamava ele de gótico, mas não tinha nada a ver com gótico. Era só a frescura do povo interior. E eu ainda deixei com aquela porra de RPG que ninguém sabia o que era. E a gente fez uma mesinha lá com a galera mais... Mais underground, né? É o pessoal underground lá. Tipo, o pessoal que de vez em quando ia pro cemitério, só de zoa. Ia pro cemitério tomar o São João da Barra. Era. Ouvir Evanescence e... Não, a gente não era pose, não. A gente escutava os tomas tirar as fotos pra postar no flogão do... Caraca, flogão. Naquela época lá mal tinha internet, porra. A gente não ia pra tirar foto, não. A gente ia pra tocar violão. É, tinha um cara lá que tocava Iron Maiden bem pra porra. E tomar o São João da Barra mesmo. É aquela parada lá, que menino do interior começa a beber cedo. Sei bem como é, porra. Moleque, aí, 12 anos caindo. Aí a pessoa tá ouvindo isso aqui e fica pensando, caralho, que RPG deve ser uma influência do caralho. O cara indo pra cemitério. Cara, mas é o reflexo, a realidade da minha cidade, cara. É, viu? Hoje a gente se tornou realmente uma pessoa de má influência mesmo. É um fusão preso em casa. Hoje em dia eu sou... merda o dia todo na internet. Hoje em dia eu sou um cara muito mais sociável do que eu era antes. Exatamente. Quando ele mostrou aquele mundo lá, cara, de fantasia, eu fiquei louco, cara. Caralho, isso aqui é muito o Senhor dos Anéis. Até Aragorn, cara, que é aquele filme bosta, que era o que eu conhecia naquela época. Caralho. Lembrava. Eu achei muito maneiro e foi assim que eu comecei a descobrir mais coisas de fantasia e tal. Mas isso tu já era um pouco mais velho, quantos anos tu tinha mais ou menos? 2003 eu tinha 13, 2014 eu tinha 14. Já tava na punheta já. aquela idade maligna. Porra, no meu caso foi... Eu era um pouco mais novo e foi aquela velha história. Como é que tu vai explicar pra um vizinho de 10 anos o que é o RPG, cara? Ele ficava explicando, não, porque assim, tu tem que imaginar que o personagem é isso, tu vai lá e mata o tio. Tá, mas a gente vai correr em volta da casa? Com espada na mão? Aí teu vizinho já quer fazer o live action, porra. Porra, live action. O cara é visionário. Visionário. Era um bagulho muito underground pra nós, era muito nada a ver com essa. Ué, só ficar com papel e narrando coisas. A gente não tinha aquele costume de brincar de... Quer dizer, a gente tinha e tal, quando a gente era mais criança mesmo. Aquela brincadeira de faz de conta e tal. Brinquei muito de Resident Evil com dos vizinhos. Resident Evil? É, os moleques ficavam fingindo que era zumbi e eu ia lá com a arma lá. A versão hardcore do pega-pega, tá ligado? É, mais ou menos isso mesmo. Aí eu tinha as armas de água lá, a gente usava. Eu e meu irmão, a gente caçava os nossos vizinhos. No meu caso, era polícia e ladrão e a gente brincava jogando chinelo nos outros. O resto do polícia ladrão é clássico, hein? É, com certeza. Lá onde eu morava tinha uma brincadeira polêmica que era os homens pegarem as mulheres. Caralho, cai no poço. Não, só que não era cair no poço, tipo, era tipo o fica lá, o pega-pega, só que só os homens aparecem as garotas, tipo, pegar. Olha aí, adolescente. Juventude era muito promíscuo, hein? Aí começou, eu nem lembro direito, mas eu depois de um tempo pesquisando descobri que era o 3DT o sistema que a gente jogava. Olha aí. Eu não lembro porra nenhuma, assim, literalmente. Eu lembro que cada vez que a gente jogava, era eu, meu amigo, acho mais uns dois caras, assim. Mas eu era o mais novo do grupo, né? O mais cabacinho. E eu só tipo, porra, eu vou lá e ataco o bicho. É basicamente isso. E cada sessão era uma história diferente. Então não era uma linearidade como a gente tá acostumado. Ah, vocês não faziam campanha? Não, até porque a gente era meio, porra, interiorzão. A galera não tinha contato com esse tipo de coisa. Então, tô ligado. Fazia diversão. Aí depois teve um hiato, né? Um hiato de tempo, que uns 2-3 anos que a gente parou de fazer isso. E o outro amigo veio com o Vampiro à Máscara. Eita, já foi pro outro nível. É, aí, porra, aí era um pouco mais malucão. Eu já cheguei, cara, a fazer ficha de Vampiro à Máscara, mas o mestre nunca deu certo pra ele e eu até hoje quero jogar. É muito estranho os nossos padrões, mas eu acho legal, Ai, caralho, e tu, Iago? Como é que foi? Cara, eu sou o virgão aqui, né? Eu comecei tarde no RPG. E assim como vocês dois, eu também era do interior, mas tipo, lá a cultura do RPG era a mais fraca possível. Tipo, o que eu conhecia como RPG era só o RPG online, no caso. Eu não comecei na mesa, eu comecei no jogo, né? Tipo, jogava uns RPG online, né? Tipo. Tibia. Bid, não, isso não. Bid, aquela merda do Perfect World. Aquela outra merda do Ragnarok também. Tô ligado. A cultura de RPG lá da minha cidade também era zero. O negócio foi, surgiu um elemento de fora, que foi esse meu amigo, que era de São Paulo. Senão, eu não teria conhecido RPG naquela época. Interior é sempre mais difícil essas coisas, né? Aí, tipo, o jogo era mais fácil conseguir jogos do que tu conseguir uma galera pra jogar na mesa e tal, criar uma história. O pessoal acha isso. Normalmente costuma achar isso um saco. O pessoal do interior é o pessoal que não gosta de ler, o pessoal que tem que se fazer tudo, entendeu? Aí, cara, quando eu fui pra capital, né, pra Teresina, eu descobri da existência do RPG, porque por causa da internet também, né, que eu via o pessoal falando sobre RPG, eu vi alguns vídeos, eu vi podcast também, né, sobre RPG. E aí eu conheci o Thiago, né? Você, que é o que tá gravando com a gente. Eu! E ele me chamou pra jogar RPG. Aí ele me iniciou, ele tirou meu cabaço. Caralho, eu disse. E hoje estamos aí jogando RPG. Tu começou a jogar qual sistema primeiro aqui em casa? Cara, foi um que tu eu acho que deve ter bolado ele, né? Que foi baseado no... Da Batalha do Apocalipse. Né? Na verdade, o Eduardo Spohr criou. O Eduardo Spohr, o autor da Batalha do Apocalipse, ele criou um RPG do livro dele. Mas o teu era o mesmo. O meu era diferente. O meu era só no mesmo cenário. As regras eu tinha criado. Não era mais legal. Tipo, aproveitei a parada das cartas e tal, mas isso aí tinha no livro. Então, eu segui pouco daquele PDF que ele fez. Eu sei que, assim, eu não cheguei a ler o Batalha do Apocalipse, mas pelo que eu vi da história que tu criou lá, cara, é uma história bem legal. Assim, pelo menos naquele início ali é bem interessante. Foi uma aventura assim que não durou um dia, era pra ter virado vários dias, na verdade, acho que só durou 3 dias e. Foram as 3 sessões. Não teve fim. Não, nunca teve, até hoje. Tá aberto. Então a gente tá perdido lá no inferno lá. Inferno. Você estava invadindo o inferno, né? Isso aí, tinha uns demônios lá. Eu acho que eu era algum tipo de Belial, sei lá o que eu era, algum tipo de demônio. Eu fiquei preso em algum lugar que eu não lembro, faz um tempo que eu joguei, tem mais de ano, eu acho. Mas foi legal. Foi uma boa experiência, eu achei, assim, pra quem nunca tinha jogado RPG, tipo, é coisa bem diferente, tipo, tu tem que imaginar tudo, cara, tipo, assim, eu sempre tive boa imaginação, mas, tipo, eu me dei muito bem com isso. Agora tem uma galera aí que provavelmente não vai curtir de primeira, né, vai ter que jogar mais de uma vez pra gostar. Mas RPG é bem legal, porque as possibilidades tipo, do que tu pode fazer, tipo, tu pode fazer muita coisa que tu não pode fazer num jogo online, por exemplo, entendeu? Tu cria tua história, tu se sente Deus, entendeu? Tu pode criar as coisas na hora lá, pode... Pois é, aquela mesa... Criou o roteiro. Aquela mesa mesmo eu criei mesmo justamente pra trazer novos jogadores pra criar um cenário aqui em Teresina. Até que deu certo no começo, mas o pessoal às vezes desanima. Até eu tô desanimado hoje em dia. É, faz tempo que eu não vejo tu me chamando. É que eu não vou, né? Não, mas se tiver a próxima eu vou, porque tava complicado aquela época. Espera o carnaval, ali. Cara. Carnaval vai ter. A gente tava um baseado no carnaval. Combatendo os males do carnaval. É. A classe folião, aí tem a classe... Caralho! A classe... Né, bandido, né? Que é a galera que assalta lá no carnaval, né? A classe arrastão. Isso aí, arrastão. Melhor. Tinha uma parada dessa aí. Modificador de estreza. Bicho, eu lembro que eu comecei a mestrar na época da primeira greve da Federal. 2013, 2012, não lembro. Federal, pra quem não sabe, é a Universidade Federal do Brasil. Isso, a UF. Mas se bem que essa greve deve ter rolado no Brasil todo. Foi nacional. Ah, então todo mundo vai entender. Na greve das federais eu resolvi que eu ia agora, não sei, só jogador. E agora eu ia mestrar, cara. Mas, tipo, aquele livro do mestre me assustou no começo. Eu falei, galera, vou mestrar RPG. E tá marcado aí pra próxima semana. Aí naquela época o Anderson ainda morava aqui no... Ainda morava aqui no apartamento. E tinha mais umas... Cara, acho que tinha muito mais mulher do que homem naquela mesa. Porra. Tinha umas... Essa daí que eu devia ter ido, cara. Tinha umas 3 mulheres, uma que eu tava ficando. Na hora dessa, os caras que estão ouvindo o podcast estão do todo com inveja de ti. Ah, depois que eu conto uma história, eles vão ficar com inveja também. Beleza. Sim, pô. Aí, tipo, já marquei a mesa, chamei o pessoal, vai ser aqui em casa, vai ser maneiro pra porra. E relaxa que eu sei mestrar. Na verdade, eu só tinha experiência como jogador, mas eu queria passar a impressão que eu manjava já. Eu comecei aquele livro, cara, e eu comecei a boiar. Não. Eu fiquei semana toda tirando o cabelo, cara, porque tava foda. Qual era o sistema? Era o D&D 4.0. Eu fui logo pro 4.0 pra mestrar. Eu deveria ter começado do AD&D, que eu já manjava mais. Esse foi meu erro. Ele começou no D&D com aquelas regrinhas, filha da puta, né, cara? Tinha muita regra. Ela já ia começar no Very Hard. E tipo, a regra dos quadradinhos que a gente não era acostumado antes. E aí. Oh. E aí tinha que ver se pegava uma parada. Não, tá triscando nessa ponta aqui do quadrado, então passou reto, não pegou. Não, aí não, porra, se triscar no quadradinho é porque pegou. Aí a primeira mesa foi recheada de discussão com o jogador, cara, que ninguém queria aceitar nada. É, exatamente por causa desses malditos quadradinhos que eu tive que fazer a minha própria adaptação dessa porra do D&D, cara. Pois é, eu ainda hoje jogo com miniatura, cara. Inclusive eu coleciono um bocado de miniatura aqui de D&D, de Heroclix. Pra quem não sabe, Heroclix é aquele jogo de tabuleiro da DC e acho que tem na Marvel também, não sei. Tem nas duas, eu já vi o personagem da Marvel. Pois é, deve ter também. E eu tenho aqui um tabuleiro gigante aqui desse Heroclix só pra... E também tem um de D&D 4.0. Só pra mesmo indicar onde estão os personagens. Mas eu não faço mais essa parada dos quadradinhos não, cara. Porque é muito... É, não tá. Eu achava que isso vai facilitar muito a vida agora, que a gente sabe exatamente onde a pessoa tá. Mas não, cara, não é tão... Pelo menos é pior ainda, não é tão facilitador assim. É, tipo, eu acho que às vezes é melhor tu usar o bom senso na tua mesa contra essas coisas do que... Sabe por que ainda não faço líder? Eu tava parando pra pensar. Porque tem aquela parada de poder em área, poder que vai só em uma certa, um certo formato geométrico. E como a gente joga RPG, a gente sabe que tem poder de tudo quanto é jeito. Se a gente for delimitar em pontos geométricos, vai ficar meio chato a parada. Aí tu limita a imaginação da pessoa, né, cara? Já quebra um pouco o ponto do RPG, realmente. Quando tem muita regra, cara, a parada acaba ficando chata, porque acaba rolando alguma situação em que tu acha que, ah, é desse jeito, aí chega outra, não, não é assim, cara. Exatamente. Tem que ser desse jeito. Aí rola uma discussão que não acaba nunca e o jogo não consegue. E aí sempre aquele jogador, ah, o mestre tá querendo inventar coisa inútil aqui. Aí, não, cara, eu tô no mesmo barco que tu. Tá todo mundo perdido aqui. Todo mundo tá assim. Eu lembro, cara, uma situação engraçada. Foi a primeira campanha aqui que a gente fez, o D&D 4.0. Acho que foi a terceira campanha, e aí só sobrou três pessoas. Eu, meu colega de apartamento, e uma vizinha nossa que morava aqui perto. Aí a gente foi continuar a campanha na casa dela. E aí teve uma parada lá que era um reino lá dos Eladrins. E era um povo lá, tipo o Elfo dos Seus Anéis, um povo lá que gostava de ser respeitado e tal. Aí o Anderson não era muito chegado nessa parada de respeitar. Ele já chegava chutando o balde. Conhece, típico. Aí eu falei, rapaz, o chefe aqui deles não gostou da tua atitude, não. Tu chegou... eu falei pra eles antes, quando você fala com o Eldrin, principalmente do alto escalão, tu tem que ser todo respeitoso, senão ele não vai te ajudar e ele pode, inclusive, te prejudicar. Ele falou, a gente quer saber aqui informação sobre essa porra aqui. Aí eu, caralho, tu fez isso mesmo. Pois é, o Eladrin, ele chamou os guardas assim e não deixou tu se aproximar, não. Aí ele, não, não vou deixar ninguém encostar em mim, não. Aí o caralho, não piora a situação. Sempre tem o jogador, né, cara? Sempre tem. E aí rola aquela parada que não pode acontecer, da pessoa querer separar do grupo. No caso, o grupo de duas pessoas. Cabelão, eu vou ficar aqui e pedir informação. Eu, não, esses caras estão me tratando mal, eu vou embora. Cara, sempre se fode. Ou fode o jogo. Cara, durou uma hora essa discussão. Uma hora. Caraca. Eu cronometrei, cara, porque tava uma coisa absurda. Aí, não, cara, a gente tá aqui uma hora discutindo essa mesa, não vai pra frente, a gente foi comer alguma coisa. E olha que eram só três pessoas. Imagina se fosse uma mesa maior. Pois é. A discussão teria demorado mais. Sim. Ei, Juninho, tu já foi mestre uma vez também? Então, eu fui jogador por bastante tempo, até eu parar de jogar RPG de mesa, porque eu me mudei. Então, eu só joguei... Ficou pra trás. Ficou pra trás, eu fiquei longe. Então, eu comecei a procurar na internet, pô, será que não tem alguma forma de jogar RPG online? Isso eu acho que eu tinha uns 14 anos. E eu acabei descobrindo o RPG 2I, que é o 2IC, eu não sei se alguém conhece. Eu conheço só o Hall 20 e tipo... RPG Firecast. Isso, é tipo isso aí, só que... Tem vários, na verdade. Tem vários, eu não sei. É um cenário mais... Na época, era legal pra caramba, tinha mesa pra caralho. Então, eu comecei sendo jogador ali, e ali eu fui aprendendo a ser mestre por escrito, digamos assim. Porque era tudo escrito. Eu acho que acho uns 10, 15 anos atrás, o cenário de RPG no Brasil era muito mais forte, cara. Com certeza, cara. Acho que nem o que tem hoje, acho que tá tendo uma volta do que tá tendo antes. Mas antes tinha muito, cara. Tinha revista especializada em RPG. De vez em quando aparecia no jornal, aquelas polêmicas e tal. Falou em revista, eu lembrei agora que, na verdade, acho que meu primeiro contato com RPG não foi... Foi quando eu li uma revista sobre RPG, só que tipo, eu achei muito chato e deixei ela do lado, assim, e fazer outra coisa. Caralho. É uma revista que se chamava Dragon Slayer. Se eu não me engano. Ela era da editora Scala. Não sei se vocês já viram essa revista. Conheço ela, mas nunca li. Eu conheço a Dragão Brasil. Eu ainda tenho essa revista lá na casa dos meus pais. Lá, caralho, né? Velho. Tu precisa trazer essa revista pra eu ver, cara. O dia que eu for lá, eu vou procurar, isso, cara. Isso é uma relíquia, bicho. É tipo aquela Ultra Jovem, tá ligado? Ultra Jovem também tem umas duas. Dragon Slayer, cara, eu me lembro que essa revista, acho que eu peguei emprestada de uma amiga minha e nunca mais devolvi. Aí ficou guardada lá em casa. Fez bem. Aí eu sei que uma revista, eu pensei, deve ser legal, vou dar uma olhada aqui, deve ser massa. Não entendeu nada. Ao fui ler, eu não entendi porra nenhuma, eu falava de jogo, de... Um jogo que tu não conhecia. de regras e eu tentava ler RPG, como assim RPG? Tem um jogo pra baixar, um jogo eletrônico, pra computador. Daquele CD com 200 jogos. E RPG pra mim era isso, tá ligado? O que eu comprava no PC Gamer e vinha 500 jogos em Flash e tinha um lá que era RPG. Caralho, eles eram bons. Muita gente hoje pensa que RPG é só aqueles joguinhos pra PC, tipo The Witcher, Skyrim. Não é só isso não, cara. Depois que tu conheci o RPG, comecei a jogar Dolby, é muito extenso esse negócio. Tem aquele RPG mesmo online, né? Que é tipo The Cream, ou então. Você já jogou The Cream, né? Nossa, aquele é antigo, velho. Joguei muito. Muito antigo. Esse daí eu não cheguei a jogar, eu acompanhei um amigo meu jogando assim lá. Olha aí, cara, agora eu tô desenterrando umas coisas que eu não lembrava. Eu já tinha visto The Cream também antes de ir pra Teresina também. Um amigo meu que era da capital, né, de Teresina, ele foi morar lá na minha cidade, na Reunião. E quando ele foi pra lá, ele acabou levando esses jogos online, né? E me mostrando, né? Tem um The Crime aqui aí, ele me mostrou lá que criava um personagem, era um criminoso e tal, essas coisas. Aí tinha toda. Eu achava esquisito pra caralho, porque tu não via o personagem, tipo, tu só tinha uma foto e tu tinha umas quests lá e tal, e tu. Era mais eu escrevendo mesmo a história, dizendo o que tu ia fazer. Uhum. Eu achei bem estranho isso. Eu acho que eu passei um ano jogando The Cream, cara, e eu não entendo como é que esse jogo nunca passou no Jornal Nacional, porque ele só te ensinava a fazer coisa errada. E era muita coisa errada mesmo. Muita mesmo. Tinha nome de droga lá que eu descobri drogas por causa desse jogo. Tem droga lá que as pessoas, os jornais nunca viram, tipo, os estudiosos de droga não conhecem. O The Crime é muito underground, por isso que ele nunca passou nada no jornal, cara. Tipo, é uma coisa bem escura. Tipo, muita gente que tá ouvindo agora, acho que vai conhecer. Vai conhecer agora. Cara, The Crime. Ainda existe The Queen? Deixa eu ver aqui se existe. Acho que eles tiraram do ar mesmo. Continua o domínio, mas. Bicho, era muito errado esse jogo. E tipo, não dava pra falar em público com ele, porque. Era só com a galera mesmo da escola que jogava, porque. Eu consegui umas drogas. Eu matei tantas pessoas, ó. Chegava com. Tabacaria. E caralho, a tabacaria! Imagina aí, uma escola de freira, aí a freira passa em frente a um grupo de moleques, tudo falando isso, cara. Tipo. Nessa época era um colégio federal, mas depois eu fui pra um colégio de padre. E ainda continuei jogando nessa época. Imagina só. Eu já cheguei a estudar no colégio de freira, mas eu não cheguei a comentar falar essas coisas. Né? Eu tinha até medo, cara, se alguém descobrisse. Principalmente meus pais, cara. Meus pais já frescam com Harry Potter porque acham escola errada, escola de magia e bruxaria. Imagina se eles descobrem que eu tô num joguinho que incita violência, drogas e tudo de errado. Mais uma vez, influenciando, a gente realmente se tornou o que ele influenciou, né? Todo drogado. Tá todo mundo drogado aqui, cara, só que não. Muita gente que é novo no RPG acha que RPG é algo que se resume a Idade Média, dragões, essas coisas. Mas, cara, RPG tu pode fazer com tudo. Isso que eu acho legal no RPG. Tu pode criar até onde tua imaginação for. Eu acho muito foda isso. Inclusive, a melhor mesa que eu participei de nível de diversão mesmo foi aquela nossa de steampunk. Aquela foi divertida. Porque aquela ali a gente ligou a zoeira nível God, cara. Porque a gente botou o Michael Jackson de vilão. Ai, caralho. Aí tem um cara aqui vestido tal, tal, tal. Ele tem um gingado meio louco. Ele usa um chapéu. Aquele, descrevi aquele chapéu dele. Aí eu pensei, caralho, é o Michael Jackson. Aí o Thiago foi lá e botou pra tocar acho que Smooth Criminal. É, exatamente. Ele chegou, tocou essa música. Ele deu um tiro lá na Jackbox e começou a tocar essa música. Caraca. É tão foda que liga a Jukebox com um tiro. Aí. Não quebra a máquina e ainda escolhe a música. Ele acerta de uma forma que não destrói nenhum botão nem nada. E ele foi um chefe difícil, cara. Vocês. Eu nem sei se. Acho que não consegui derrotar ele, não, cara. Não, ele só foi embora. Eu me lembro que nessa. nessa mesa aí, a minha personagem tava só se fudendo, na verdade. O Iago porque... gosta de jogar com personagens femininos, cara. Ele é o típico jogador de RPG mesmo. Na verdade, se tu parar pra observar, todos os meus personagens são bem diferentes um do outro, assim. É, tipo, teve essa mina aí do Steampunk, que eu acho que, se eu não me engano, ela tinha uma arma que era uma serra. Era uma arma muito louca, cara. Que era como se fosse uma extensão da mão dela. Tipo, tipo uma luva que ela botava e tinha uma serra. Eu acho que tu capou um capanga com essa arma. Cara, eu enfiei a serra no c, cara. Eu enfiei a serra no c e levantei até a boca dele, tá ligado? Aí, caralho. A partir do c. Roteiro do Tarantino. Basicamente. É, isso aí. Foi muito legal, cara. Na verdade, foi a cena dela na história foi essa, tipo. Todas as outras partes da história eram muito paia, tipo. Porque tu caía muito. Porque toda vez que eu jogava o dado, sempre dava um valor abaixo do esperado, né? Aí eu nunca. Eu sempre ia dar o golpe, a minha personagem ia dar o golpe e era que tropeçava, errava a mira. Enquanto isso, a menina que eu dei portais pra ela, ela era tipo a Blink de X-Men, só que um pouco mais limitado o poder dela. Ela não sabia usar direito o poder dela. Ah, porra. Por isso, vou te dar aqui um poder absurdo, mas tu não vai saber usar. Ei, era nessa daí que tinha uma mina que não sabia, que tava caçando a irmã dela? Era essa mesmo. Era a mesma personagem, né? Essa, a nossa amiga, a Glenda. Ela procurando a irmã dela, mas ela não sabia como ela era, como é que era a amnésia dela. Isso é uma loucura aí. Ela é muito louca, as personagens eram bem engraçadas dessa versão. Ela só sabia que tava procurando a irmã dela, não sabia onde, não sabia como é que era a irmã dela, mas eu tava procurando. A minha garota lá era uma mercenária bissexual, se não me engano. Ô, novidade. Era que ela ficava dando em cima dos caras, ficava dando em cima das meninas. Foi numa mesa que não terminou tão legal assim. Ele era um draconato paladino lá, eu era o tanker do grupo. E era tipo, eu fiz o personagem pra ser o maior possível, o tamanho de uma porta ele. Ele era o Léo Stronda. Justamente pra barrar os inimigos na entrada. No começo, o tanque. É, no começo o mestre aceitou de boa essas paradas, mas ele tava jogando o 4.0. No começo ele não seguiu tantas regras assim, mas nas outras sessões ele começou a consultar o livro a cada coisa que a gente fazia. Ele começou a negar as coisas que a gente fazia e tal. Tipo, dar um jeito de quebrar um portão. Ele, não, cara, tu vai jogar um dado miserável aqui, mesmo que tu faça uma parada absurda. A gente queria fazer uma parada que envolvia pólvora, fogo e umas bombinhas lá que a gente tinha achado. Ele não queria nem deixar eu botar fogo na casa de um soldado lá. É, aí bate naquela tecla que eu falei, né? Muita regra, é muita coisa que acaba tirando de versão mesmo. Não, você não vai botar fogo na casa porque a gente tá seguindo aqui uma história linear e tu vai bagunçar tudo. É o porra. Ah, essa porra de história linear. Era de cara, noite. Que noite, cara, a casa do cara. História linear é o pior inimigo do RPG. É, porra, não tem necessidade. É. Juninho, tu tem algum personagem assim que tu lembra que seja bem legal e tal? Memorável. Então, basicamente, meus jogadores, eles se prezam em fazer personagens icônicos, né? Mas e teu, assim, que tu criou? Meu personagem, olha, o que eu joguei recentemente é um personagem que eu tô gostando bastante ainda de jogar, porque a aventura não acabou, e tá jogando um cyberpunk, e eu fiz um hacker japonês, otaku, que fugiu do Japão. Japonês, otaku, o quê? Ele é foragido, ele roubou o próprio pai. Então ele tem alguns problemas de personalidade, né? Caralho, familiares também. Caraca, ele tá no Japão e ia durar muito tempo não, cara. É, ele é meio fora dos padrões. Então tá sendo ótimo interpretar ele. Ele é muito... Uma hora ele é sol, outra hora ele é lua. É muito louco, eu não sei resumir ele com uma palavra muito simples. Esses personagens irreverentes, cara, são os melhores pra interpretar. Ah, também, porra. Ei, Thiago, tu lembra aquele meu personagem que era um ciborgue? O do Cyberpunk? Era... Eu tô na dúvida se era Cyberpunk. Era, acho que tu... Era Cyberpunk. Tinha outro personagem que tinha um cachorro ciborgue também. É. Que tu se apaixonou por ele, alguma coisa assim. Isso aí, meu personagem. O personagem se chamava. Era. Deixa eu lembrar aqui o nome desse personagem, cara. Era uma homenagem ao João Claudinho, cara. Era JC alguma coisa. Era João Claudinho é o maior empresário aqui do estado. É, o cara que. É o José Sarney do Piauí. Só que sem a aura evil do José Sarney. Ele é um cara legal. O meu personagem, ele era um ex-funcionário do João Claudino, né? Que sofreu um acidente. Caralho, Teresina Futurista. Aí ele foi transformado num ciborgue, né? A empresa, o Paraíba, né? O Armazém Paraíba. O grupo Claudino pegou o indigente lá e transformou ele num ciborgue. Aí ele. Mais da metade do corpo dele era uma máquina. Só que assim, em vez dos ciborgues normais que tinham pernas, ele tinha uma. Como é que eu posso dizer? Tá ligado? Aquelas rodas de tanque de guerra, tá ligado? Então tu não subia escada. Rapaz, dava um jeito lá. Porque ele também tinha uns propulsores atrás que dava pra dar uns impulsos pra cima. Cara, entendeu? Quer dizer que tu subisse cada dando aqueles push. Imagina, ele só tava um peido pra escada. Aí tinha essa personagem que ela tinha um cachorro robô. Aí, tipo, toda vez que o meu personagem ficava próximo dele começava a rolar uma paquera lá. Tá, não, cara, só na tua cabeça que rolava. Coitado do cachorro. Coitado de mim. O nome do cachorro era Chocolate, o nome do cachorro. Era um nome bem tosco mesmo. Chocolate. Aí o nome do cachorro vai ser Chocolate. Toda vez que a dona do Chocolate ficava longe, o meu personagem, o JC, chegava lá perto pra passar os papos nele. Papo do cachorro. Na hora que a dona dele via isso, ela voltava com. Querendo me espancar. Ainda bem, porque a dona não compactuava com essa sua loucura, cara. Cara, esse pessoal não. É, ó, pessoal preconceituoso. O pessoal tem que abraçar o amor. E essa isso mesa, cara, essa mesa tava muito legal no começo, mas ela deu muito errado no final. Porque tinha o meu colega de apartamento atual tava nela, na época que ele nem morava aqui ainda. E uma amiga nossa. Que naquele tempo ela não aceitava nada, cara. E aí surgiu lá um demôniozão lá, acho que era até o Lúcifer. É. Eu falei, cara, esse aqui é um personagem. Vocês sentem uma aura muito forte nele. Vocês sentem que não conseguem derrotar ele porque ele é muito forte. Não, cara, eu quero dar um soco nele. Não, cara, tu tirou 20 aí, mas teu soco não fez nada. Ah, como assim não fez nada? Eu tirei 20. Olha aqui, ó. A ficha dele tá aqui comigo, cara. Tu não deu nenhuma cócega nele. Ele queria usar uma peixeira no demônio. Ele queria matar Lúcifer com uma peixeira, cara. Eu, cara, eu vou te jogar no inferno só com uma peixeira. O Satanás chegar lá e tu tentar matar ele. Boa sorte. Excelente. Ele queria botar os poderes da força da morte na peixeira dele. Cara, e nessa história aconteceu uma coisa, que aquela que falou mais cedo, né? Que quando um personagem fica se separa do grupo. Teve um momento que eu fui capturado, eu fiquei preso. Tu e o Anderson, eu acho. Foi. Eu não lembro exatamente se o Anderson tava exatamente comigo, mas eu sei que ele tava preso. Ele foi preso junto com o Ah, só que no caso dele, eu acho que ele resolveu ficar do lado do inimigo. Eu não, eu tava resistindo na prisão. Aí, se eu não me engano, eu tentei fugir, porque eu tinha um dispositivo no meu corpo, né? Aí eu joguei o dado e deu uma lobaixa e deu merda. Eu só fiz desacopar parte do meu corpo e fiquei preso lá nas correntes que me suspendiam. Fiquei lá esperando a morte. Aí uma coisa que eu achava super normal de botar na mesa, mas eu não deveria ter posto porque tinha um pessoal novo lá, o casal lá, o Lucas e a namorada dele. Porque era o seguinte, tipo, um demônio tá lá, ele te pegou de prisioneiro e agora ele vai te oferecer aliança pro exército dele. Só que isso, geralmente o demônio faz pacto, né? Eu, caralho, tô fazendo um pacto aqui. Eles se assustaram, como assim, pacto? E envolve sangue. Aí, não, gente, é só aqui da história, não precisa tirar sangue, não. Eu olhei pra cara deles, cara, eu vi que eles estavam se assustando. O pessoal já tá tão envolvido que não tava mais diferenciando em realidade de RPG, tá ligado? Eu pra você, sabe, você vou dar uma chance aqui de tu se redimir. E eu só preciso de um pouco de sangue. Eles deram aquela olhada pra mim assim, não, gente, calma aí. Pois é. Mas acabou em merda aquela porra, porque os caras zangados com o Lúcifer era muito forte. Mas de vez em quando aparece um personagem muito forte no começo da aventura, que ele só vai ser introduzido ali. Mais pra frente que tu vai ter a chance de derrotar ele. O personagem que já faleceu, ele faleceu no meio da aventura. Foi um humano clérigo de um amigo meu. A questão é que esse clérigo, ele era como se fosse o Hitler. Clérigo. Clérigo Hitler. Caralho. Ele tinha uma paixão por queimar todos os mosteiros e igrejas que não eram da religião dele. Caralho. Que... Começa pelo nome dele. Era Munha. Tu fazia um ritual de aumentar de poder com ele? Transforma esse corpo crépido na forma, não sei o que. Ele chegou uma vez a brandir o ritual. Júnior, tu falou em clérigo. Eu lembrei de um outro personagem meu, que ele era dessa classe também. Ele era um padre, né? Um clérigo. Acho que ele era um padre. É, aí ele era clérigo, mas na, tipo, só por termos técnicos mesmo. Ele era, isso, ele era isso, padre. Ele era um padre. É, ele. O nome dele era Joseph Hassinger, que é o nome do Bento XVI. É, ele era um padre que gostava de meninos, de crianças. Foi logo na aventura que eu. Nessa, o Lucas tava mestrando. Foi logo na aventura que eu falei: ah, vou fazer um draconato, mas ele vai ser bem jovem. Pois é, na hora que o Joseph Hassinger descobriu que o draconato era novinho. Ele perdeu o controle. O cara colocou como objetivo da vida dele iniciar aquele novinho no mundo dos prazeres carnais. Aí todo o grupo fez um complô lá pra fazer eu dormir. Pois é, aí na hora que o cara tava dormindo, o draconatozinho lá, que é o Thiago, né? O meu clérigo, o meu padre, o Joseph, ele aproveitou, ele tava dormindo e foi lá. Destrancaram a porta, ele entrou no quarto. Como eu falei, ele dorme de armadura. E o que aconteceu lá... Eu tava protestando na hora, cara, e como é que eu tava querendo deixar? Eu durmo de armadura nessa porra! Eu sei que rolou alguma coisa lá, sei que no outro dia... Eu sei que o mestre não descreveu nada, então... Joseph Hattinger acordou bem feliz, tava satisfeito. Eu, caralho, eu tenho que dar um jeito de me vingar desse filho da puta. Galera, eu vou ali, todo mundo tomando café da manhã, eu vou ali comprar umas paradas pra nossa aventura. Eu comprei aquele... tem cloroforme aí? Meu Deus. Era um cloroforme, um pedaço de pano e uma adaga de prata. Eu sei que essa aventura acabou comigo e o personagem do Iago indo investigar uma coisa lá das crianças que tinha sido morta. Da criança que tinha sido morta. A gente se separou do grupo, aí eu falei, vai ser agora. Aí o caralho, tá tarde. Melhor a gente continuar depois. Eu quero fazer uma ação. Nunca deu pra se vingar dele, cara. Eternamente esperando a vingança. Tá lá, o Draconato pronto pra chegar lá no Joseph Hattinger e apagar o cara. Detalhe, a gente tava indo investigar a morte de uma criança, né? Era. Eu lembro que o Joseph Hattinger se ofereceu porque era exatamente sobre crianças. E eu me ofereci porque ele se ofereceu. A história tava indo muito legal. Pena que... Tava massa aquela história. Não foi completada. Isso que é foda, cara. Não completar as histórias. Porque a gente sempre quer saber como é o final de uma história. E a gente não... É verdade. Nunca tinha parado pra pensar. A gente sempre fica imaginando como foda seria se tivesse terminado. Juninho, tu já passou muito por isso? Já fez muita história que não completou? Ah, muito, né, cara? Todo maldito RPG é... Você joga RPG, você não completa histórias. Tem sempre um merda, um participante que não pode aparecer, aí tu, vou fazer outro aqui, outro. É verdade, sempre. Vou transformar ele em NPC aqui. Sempre, né? Thiago, a gente tem que criar um clube do RPG. Vai funcionar tipo o clube do livro, tá ligado? Tem que se encontrar todo mês, no mínimo, né? Uma vez por mês. Porque aí todo mundo vai ter aquela obrigação de estar ali participando da data. É verdade, se a gente coisa séria, criar uma data. Que escreve, bota umas leis lá e tal. Fazia um evento, cara, no Facebook. É, no Facebook, cria um grupo no WhatsApp, isso. Então, eu tenho um grupo que tá jogando uma aventura comigo faz mais de um ano, cara. A gente tá na mesma aventura. Olha, o meu sonho. É, cara, a gente tá indo muito bem, né? Porque o mestre aqui é modéstia à parte, muito bom, né? Eu queria ter continuado. Acho que a única mesmo que eu queria ter continuado era da Batalha do Apocalipse. Porque tava muito foda, cara. Tinha muita coisa preparada. Uma matéria de caderno todinha, cara. Só de aventura e personagens que... O Thiago nunca tinha usado o caderno desde que entrou na universidade. E começou a usar... Mentira! Começou a usar por causa do RPG. Começou a usar esse caderno aqui. No final das contas, o caderno tinha mais coisas do que de RPG, mas eu usava. Foi o início do uso do caderno. Graças ao RPG, ele finalmente usou o caderno que a mãe dele... Olha aí! Porque só tinha duas matérias lá que escreviam, porra. Eu ia contar uma historinha que ia causar inveja para alguns jogadores. Conta, cara. Ano passado eu entrei na faculdade e eu pensei, porra, toma no cu, velho, faculdade, a galera não conhece RPG, vão ser todos uns playboyzinhos cuzão, caralho. Faculdade particular, é foda. E aí, e acontece que eu me enganei, cara, eu cheguei lá no metade do semestre e falei, pô, eu jogo RPG, cara. Aí o maluco lá no outro canto, como assim tu joga RPG, cara? Não, peraí. Quem é que joga RPG aqui? Aí começou. Todo mundo leva a tua mão. É, tipo, parecia, caralho, como assim? Onde você tá, cara? Filho da puta. Espera um pouco aí, peraí. Qual curso que tu faz, cara? Eu tô cursando medicina. Eita! Como assim, cara? Medicina? Nunca imaginei, cara. Não, também não, cara. É uma surpresa pra mim. Parabéns. Eu esperava falar. Por quê, cara? Cara, medicina é RPG, cara? Não sei. Medicina geralmente se mata de estudar e não tem tempo pra nada. A única coisa que eu consigo relacionar com medicina e RPG é aquele tratamento que a gente chama de RPG, que a gente faz pra melhorar. Terapia, porra. Isso é. É terapia, isso mesmo. É, fisioterapeuta, cara. Babaca. Caralho. Uma coisa. Então eu cheguei com esse preconceito. É tudo saúde. É tudo saúde. Eu cheguei com esse preconceito na faculdade. Eu pensei, cara, ninguém joga RPG nessa porra da medicina. Aí a gente acabou por montar um grupo que consiste em eu, um colega, que já somos veteranos em RPG. Uhum. E agora a melhor parte. Quatro meninas que querem RPG. cara, tipo... Superou, Thiago. Superou, cara. Eu só tinha três. É, detalhe, né? As quatro. O que você quer dizer com isso? Não sei, fica na imaginação. mas eram meninas, cara, eram meninas mesmo? Eu acho que eu já fiz uma mesa com quatro meninas, cara. Porra, aí sim. Eu acho, o Iago não tava. Ainda era a segunda sessão da greve. Só que duas tinham namorado, uma era que tava ficando comigo e a outra era minha vizinha. Ah, mas é, conta igual, cara, conta igual. Conta igual. Tipo, eu acho que, tipo, eu chamei tanta gente, mas esperava tanta desistência. E no final, não desistiu ninguém. Ah, beleza, achei que tinha estimado lá umas 20 pessoas, só apareceu 4. Eu chamei 9. Eu chamei 9 e as 9 vieram. Uma mesa com 20 pessoas, cara. Não é uma sessão, cara, é uma aula. É o que acontece, cara. É tipo uma festa que eu fiz no final do ano aqui, de 2014, que eu acho que eu chamei umas 35 pessoas, mas na hora apareceu acho que 18, talvez. E sempre tem que chamar mais pra já pensar nessa. O pensamento geralmente é esse, né? Contar com as desistências. E se tiver mulher, aí tu chama mais, né? A maior parte vai desistir aí. Só vai vir os homens aí. Ah, eu era pra ir pra essas coisas, mas eu sempre viajo no final do ano. Pode. Enfim, continua aí essa tua história, Juninho. Basicamente, até hoje teve só uma sessão, porque a gente não tem tempo pra basicamente muita coisa. É de sim, né, cara? É o que a gente imagina. É, o que é o que faz? É estudar e escrever uns contos em casa, né, quando tem tempo. E, bom, eu criei um sistema, já estava meio criado de um tempo, só tive que aprimorar algumas coisinhas. Meio vitoriano, Van Helsing, uma coisa assim bem. Aí, cara, agora que tu tá me lembrando, eu também fiz uma coisa meio vitoriana. Eu tava muito viciado, que eu tava jogando Bloodborne na casa do amigo meu. Ah. Aí, cara, eu quero fazer alguma coisa nessa época, bem aqui. Aí eu gosto de ler umas lendas de vez em quando. Aí eu tava lendo lá uma lenda de um vampiro nordestino, cara. Eita. E aí tu pensa, ah, no vampiro nordestino deve ser uma coisa bem escrota. Eu, cara, é o vampiro, é só o vampiro mais foda que eu já vi, cara. Porque não, nenhuma lenda fala como derrotar ele. Só fala o que você tem que fazer, deixar uma oferenda e tal. E torcer pra ele não matar ninguém. Eita porra. Só ofereciam os criminosos e toda a margem da sociedade pra esse vampiro. Era... E esse vampiro também é fraco contra o sol? Ninguém sabe, porque ele só aparece à noite. Por isso que chama ele de vampiro. Ele é, o nome dele é Encouraçado, alguma coisa assim. O cara é nordestino, se ele aparecer no Teresina, ele tá fudido. Aqui faz sol até de noite, né? É. Tem um bairro chamado Vamos Ver o Sol aqui. Morada do Sol, Vamos Ver o Morada Sol. Morada do Sol, que é complicado o negócio. Porra. Pra um cara do Sul. Fala, não, eu não quero mais ver esse sol. Pra um cara do Sul ouvir essas coisas, ele é capaz de ouvir e acreditar em vocês. Ele acredita, é tudo verdade. Eu falo isso porque, né, Florianópolis. Outro país, né? Olha, cara, nem conheço. Aí eu fiz um RPG com o meu sistema próprio nesse período vitoriano, cara. Com esse vampiro como um bichão fodão. Que dava pânico em Londres. O vampiro nordestino virou de Londres agora. Aí deu muito certo, cara. Tinha umas quatro pessoas jogando e eu mestrando. E durou umas quatro sessões. Acho que foi a mesa que teve mais sessões até agora pra mim. Deu mestrando. Pô, legal, cara. Só que foi uma mesa muito boa, né? Porque quando dá muita sessão assim, porque a galera tá comprometida mesmo, tá gostando e tal. E só não teve mais, não sei nem porquê. Acho que a galera desanimou por causa dos compromissos mesmo da vida. Eles já arranjaram alguém pra trabalhar. Não, acho que todo mundo era de boa em relação a isso. Ah, que bom. Bora falar agora aqui qual tipo de mestre vocês gostam. Eu. Tipo, vocês eu, gosto, eu gosto do meu tipo. Beleza, acabou o podcast. Eu confessei vocês. Falando. Cara, eu vou falar do tipo que eu não gosto, que eu já tive um mestre mesmo que ele começou bem, mas ele começou... Foi isso que eu falei anteriormente. Ele começou bem, fazendo as coisas criativas, mas depois ele pegou o livro e começou a... O livro começou a mestrar pra gente. Ah, e, cara, aventura pronta. Por mais que seja importante pra quem tá começando, quando tu tá com um grupo experiente, cara, tu não quer isso. Eu abusei kobolds, cara, por causa disso. Todo RPG introdutório de D&D tem kobolds, cara. É uma raça que eu peguei ódio. Ai, isso me lembrou, mano. Cheguei. Esse é o que eu não gosto. Todo mestre tem que ser singular, né? Cada um tem sua assinatura. Eu acho isso fantástico. É. Cada mesa que tu vai, cada mestre tem o seu jeito. E, cara, eu digo mesmo também. O que não pode é ser mestre babaca, que quer ser autoritário, tipo, ah, tu não pode fazer isso, cara, porque aqui tá escrito que tu não pode, aí vai estudar. Não, né, por esse cara. Daí, esse daí é o mestre que eu não gosto, né, cara? É o mestre que quer seguir as regras à risca, quando tu tenta ter uma ideia muito boa lá e tal, tu quer executar, ele, não, não pode, não pode. Aí, não, pô, eu posso fazer isso. Não, não pode, não pode, não pode. Cara, o mestre bacana mesmo é aquele que ele deixa as coisas rolarem, tá ligado? Tipo, ele... Se aparecer uma ideia legal e dá pra continuar a história sem fazer muita alteração, e dá pra rolar uma aventura bacana, ele aceita e tal, tá ligado? Pode ser até uma viagem muito louca, cara, mas, ó, isso aqui pode funcionar. Vale a pena. Pois é, o cara ele tem que ser aquele... É o mestre mente aberta, tá ligado? Aquele que ele aceita a opinião dos outros. Ele não fica só preso a um jogo que ele pensou antes de começar, entendeu? Às vezes ele nem pensou, cara. Às vezes ele só leu. Pois é, ele só leu. Já tá lá escrito. Ele nem criou. Ele pegou, ele baixou na internet e tal. Imprimiu e tá lá, né? Aquele cara que ostenta os livros de RPG, tem muitos livros, cara. Esse cara tinha muito livro de RPG. Mas como criatividade ele era um merda. Pois é, o cara, ele sustenta nas ideias dos outros, mas ele não consegue desenvolver algo dele, tá ligado? Ele não consegue começar a rolar essa censura, é foda, cara, tipo, não dá, cara. O cara tem que ser de boa, entendeu? E a gente fica com inveja, cara, porque o material original que eu tenho aqui é muito pouco. E aí eu vejo o filho da puta desse com um monte de caixa, dá aquela invejinha, tá ligado? É, quando o cara não tem muito lugar onde pesquisar, o cara acaba improvisando e criando. E é assim que surgem boas histórias, cara. Pois é, cara, aquela do Batalha, mesmo sendo um livro feito, eu tive que botar muita coisa que não existe lá no universo do Spore. Mas, seria legal se tivesse isso aqui. Eu queria até um reino paralelo ao Inferno, que não existe no Batalha do Apocalipse, que era o Pantasus, que era até um pouco... Lembrava o universo de Darksiders 2. Sim, sim. Aquele jogo muito legal. Inclusive, um dos NPCs era a própria morte lá do Darksiders. Fez tipo um crossover entre ele. O crossover de Darksiders 2 e a Batalha do Apocalipse. Pô, e criou uma coisa completamente nova. É legal pra caramba, essas referências, crossovers sempre são bem-vindos, né, cara? E o meu sonho, cara, era botar um antagonista foda numa mesa minha. E aí eu consegui botar o 2, no caso, foi o... Aquele espadachim lá, demônio, como é que é o nome? Não, faço ideia. Assim. Mephistopheles. Ah, Mephisto. Que é até uma música da UDR. É. E aí ele lutando lá com... Acho que era um anjo lá. Não, era um dos anões. Só que os anões do Darksiders eram os anões gigantes. Era anões com gigantismo ou então gigantes com nanismo. Ninguém entendeu direito. Não sabia o que era. Não chegamos a um consenso. As duas principais teorias eram essas. Aí, cara, ele ficou lá lutando contra o Mephistopheles, que era um cara muito acima do nível dos jogadores, enquanto todo mundo lutava com os demônios menores. Até que surgiu finalmente o Apollyon, cara, que era o demônio fodão do livro. E ele chegou pra arregaçar mesmo, cara. Não teve nem chance lá pro anão. E acabou, nem lembro como é que acabou, cara. Vocês conseguiram escapar e depois vocês foram invadir lá o inferno. Eu acho que é legal deixar uma mensagem se tem algum desse tipo de mestres aí. Regrados e exatinhos, todos certinhos. Acho que é bom lembrar primeiro qual que é a essência do RPG, né? Pensar na imaginação. Principalmente a imaginação. Lugar. É, cara. A essência, no caso, é a criatividade, né, no caso. É, porque tudo começou com faz de conta, cara. É, cara. E se coloque no lugar do jogador, cara. Ele vai gostar do que você vai fazer? Isso. Vai divertir o grupo? É. Tipo assim, se você estiver seguindo só um roteiro, você tá apenas interpretando, tipo, tá sendo só um ator, tipo, tem que ser também um criador, tá ligado? Pois é, apesar de ter muita interpretação, tem que ter interpretação, não é uma coisa fechada. É, tem que ser o ator, o diretor, o produtor, o figurante também, todo mundo, né? Até cozinheiro, que a gente tem que comer também. É, tem que ser o... Uma das melhores partes do RPG é o lanche, né, cara? Exato. Acho que ninguém comenta muito isso nos podcasts de RPG, mas a parte de comer, cara, é muito bom. Eu lembro agora do lanche do Thiago. O Thiago, ele compra, sei lá, 1 quilo de salsicha. Fazer cachorro quente. Ele cozinha e dá aí pega um saco de pão na nossa frente aí. Prepara um cachorro quente aí. Só cortar o pão e botar a salsicha dentro. Forra um buraco com a mão e joga a salsicha lá dentro. Enfia o dedo no pão e enfia depois a salsicha. Acho que tu não tava ainda. Nas primeiras a gente comprava aquelas... Umas paradinhas que lembra pizza, mas não é. Eu esqueci o nome. Mini pizza? Não, não é mini pizza, cara. Não, caralho! Umas paradas tipo pizza. Mini pizza.